causa sensação. Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão. Você sempre diz que não, mas na hora da emoção. Yeah, é pouca pausa, sensação. Para com esse faz de conta, porque quando me vê apronta, eu sei que você gosta muito, por isso sempre me encontra. Peço sua permissão pra rasgar toda essa roupa. Você confirma, logo de prima, já vem por cima. Então acende a chama, acende a chama, acende a chama, vem me chamar. Uma noite nada mais nem ir, só aceito porque eu tô com você. Ela tá fora da linha também. Fica gente sem gente, vem. Vou voltar amanhã pra você. Mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação. Se descobre, se liberta e vem cheia de tensão. Você sempre diz que não, mas na hora da emoção. Yeah, é pouca pausa e sensação. Depois de tantas conversas tentamos nos entender. Pra que viver o passado? E os seus braços estão intercalados ao meu. Não tem por que fugir. Seu beijo, teu cheiro que não saem de mim. Os seus olhos mirando nos meus, não consigo fugir. Não consigo fugir. Ficamos em uma barra, por essa noite de quero lá em casa. Carrega sua roupa, eu não quero mais nada. Quero mais nada, yeah, yeah, yeah. Ficamos em uma barra, por essa noite de quero lá em casa. Carrega sua roupa, eu não quero mais nada. Quero mais nada, oh, oh, yeah. Você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação. Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão. Você sempre diz que não, mas na hora da emoção, yeah, é pouca pausa e sensação. Para com esse faz de conta, porque quando me vê apronta, eu sei que você gosta muito, por isso sempre me encontra. Peço sua permissão pra rasgar toda essa roupa. Você confirma, logo de prima, já vem por cima. Então acende a chama, acende a chama, acende a chama, vem me chamar. Uma noite nada mais me viver, só aceito porque tô com você. Ela tá fora da linha também, por isso que a gente se entende bem. Hora da emoção, pouca pausa e sensação. Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão. Você sempre diz que não, mas na hora da emoção, yeah, é pouca pausa e sensação. Depois de tantas conversas tentamos nos entender. Pra que viver o passado? E os seus braços estão intercalados ao meu. Não tem por que fugir. Seu beijo, teu cheiro que não saem de mim. Os seus olhos mirando nos meus, não consigo fugir. Não consigo fugir. Ficamos em uma barra, só por essa noite eu te quero lá em casa. Carrega sua roupa, eu não quero mais nada. Quero mais nada, yeah, yeah, yeah. Ficamos em uma barra, só